Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Anos 60, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos no dia 16 de outubro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, o programa que lhe faz companhia aos domingos entre as 6 e as 7 da tarde. Vamos hoje começar com o conjunto académico João Paulo, um mítico nome no mundo da música portuguesa nos anos 60 e princípio de 70. Aqui, para ouvir, uma música intitulada Jezebel. Vamos logo depois ficar com os 5 Bambinos e o tema Chamo por Ti. Ficamos com talvez um dos grupos mais conhecidos e uma das músicas mais conhecidas dessa altura, o tema Aida dos Gambuzinos. Ora, são as 3 primeiras músicas que vamos ouvir hoje nesta edição dos anos 60. 3 temas cantados em português que serão possivelmente os únicos nesta edição do nosso anos 60. Vamos agora à música então. Começamos, como disse, com Jezebel, a música do conjunto académico João Paulo. Thank you. Super Music. Ficamos agora com um momento para rir no nosso anos 60. Ela o Mara, ela o Fara. Mas esta música não é Olá Mãe, Olá Pai. Aliás, tem tudo diferente. Vamos ouvi-la. Ela é cantada aqui na voz de Alan Salmon. O tema é de 1963. De 63 é também o tema de Alan Martino, que se intitula Tainted Painted Rose. Vamos depois ficar com California Girls, um tema de 1965 dos míticos Beach Boys, que deixa muitas saudades. Ora, são essas então as próximas três músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Anos 60. Hello, mother. Hello, father. Here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining. And they say we'll have some fun if it stops raining. I went hiking with Joe Spivey. He developed poison ivy. You remember Leonard Skinner. He got ptomaine poisoning last night after dinner. All the counselors hate the waiters. And the lake has alligators. And the head coach wants no sissies. So he reads to us from something called Ulysses. Now I don't want, this should scare you, but my bunkmate has malaria. You remember Jeffrey Hardy. They're about to organize a searching party. Take me home, oh motherfucker, take me home. I hate Granada, don't leave me out in the forest where I might get eaten by a bear. Take me home, I promise I will not make noise or mess the house with other boys. Oh, please don't make me stay. I've been here one whole day. Dearest Fada, darling Mana, how's my precious little brother? Let me come home if you miss me. I would even let Aunt Bertha hug and kiss me. Wait a minute, it stopped hailing. Guys are swimming, guys are sailing, playing baseball, gee, that's better. Mata Fata, kindly disregard this letter. More fun, more music. She was a wild. Oh, how I loved her, heaven knows. But though my heart was true, it would never do. Barney life was what she chose. Last night I saw have left their mark. She's just a painted, tainted rose. She was a wild and lovely rose. Oh, how I loved her, heaven knows. But though my heart was true, it would never do. Party life was what she chose. Last night I saw my lovely rose. Open it up. She's just a painted, tainted rose. She's just a painted, tainted rose. Vamos agora por um pequeno intervalo nesta edição do ano 60. Tinha dito há pouco que iríamos ter aqui a última música portuguesa, talvez, mas afinal parece que não. É que ainda temos para escutar o Sol de Inverno, da Simone de Oliveira. Uma música que também participou no festival Eurovisão da Canção, no ano de 1965. Foi a segunda representação de Portugal. Vamos agora seguir com mais música e com mais, portanto, com mais temas. Mais músicas que nos irão levar de encontro ao nosso bloco publicitário. Vamos então começar com o Sol de Inverno, como disse, a música de 1965, na voz de Simone de Oliveira, às quais se juntam ainda a Honey, de Bobby Goldsboro, de 1968, e All You Need Is... Aliás, All You Need... All You Need Is Love, a música então dos Beatles, de 1967. São estas as três próximas músicas que vamos ouvir antes de um brevíssimo intervalo. Depois voltamos para a segunda parte com mais música e com um tema... Hoje a segunda parte vai parecer, em termos de intervenções, mais pequena. Já que vamos ter aqui uma música que, por força das circunstâncias, irá ser maior, mas seria imprescindível que aqui a trouxesse mais tarde ou mais cedo. Vou trazê-la hoje. Vamos ficar então, por agora, com estes três temas e eu vou voltar dentro de tal consistência então, para... para a segunda parte e última... do nosso ano 60. Para já, o Sol de Inverno, a voz de Simone de Oliveira. Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol do teu olhar externo. Mora do teu desejo, vivo o meu desejo, primavera em flor ao sol de inverno. Sonhos que sonhei estão, horas que vivi quem as tem. De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu? Vale mais não ter coração do que ter. Em troca de nada dei tudo na vida, bandeira vencida rasgada no chão. Sou a data esquecida, a coisa perdida que vai a leilão. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, serve ter coração e não ter o amor de ninguém. Vivo de saudades, amor, a vida perdeu.

time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Estamos a caminhar para o final de mais uma edição do Anos 60, mas antes de me despedir tenho ainda tempo para lhe apresentar mais três temas. Todos eles do ano de 1960 e três grandes músicas. Vamos começar com a primeira, que eu acho extraordinária. O tema é lindíssimo, chama-se Mama. É uma música fantástica de Ray Caniff. É uma música lindíssima, já ia aqui chamar-lhe de Percy Faith, mas não é. Também é um intérprete de uma grande música dos anos 60, o compositor neste caso. A música do Verão Azul, não é de Verão Azul. Song of the Summer, como se chama essa música, não é Verão Azul. Essa é uma outra música que não é Verão Azul. Mas enfim, não iremos ouvi-la, vamos ouvir sim a música de Ray Caniff, o tema Mama. Vamos depois ficar com Gene Reeves, I'll Have to Go. A segunda música que vamos então escutar, a terceira, é um tema fantástico também, mexido, dos Everly Brothers. Esta música dos Everly Brothers, digamos que é um tema que me faz lembrar uma série tão grande de melodias que seria aqui complicado escrevê-las, mas é um tema, faz lembrar pelo ritmo ou pelas energias que transmite, não por ser original de ou copiado de. Bom, a música que vamos ouvir aqui dos Everly Brothers intitula-se Cathy's Clown e é com esta música que vamos fechar a penúltima sequência de três temas aqui da nossa, do nosso anos 60, da nossa máquina do tempo. É com estas três músicas que vou antecipando as minhas despedidas. Por agora deixo-vos então com estas músicas e voltamos então a contar-nos daqui a pouco então para a última. Para a última intervenção da minha parte do anos 60. Vamos à música então. Primeiro este tema de Ray Caniff, o tema Mama. And the lovely day is through. Then with longing I recall the years I spent with you. Mamma, solo per te la mia canzone. Sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospiro il mio cuore. Forse non so sarà più, mamma, pela vida non ti lascio mai più. Canal 2. Sound. E é assim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais um ano 60 aqui na Rádio Antena Web, mais especificamente no canal 2 da Rádio Antena Web. Vou despedir-me de todos os estimados ouvintes com mais dois temas nesta edição, que contemplará então as seguintes duas músicas para fechar esta edição. Primeiro, Marty Robbins com El Paso, de 1960 também, e também do ano de 1960, Greenfield, a música dos Brothers Four. É ao som dos anos 60, ou do ano de 60, que fechamos as portas de mais uma edição do ano 60. No próximo domingo vou voltar a encontrar-me convosco, salvo, claro, algum imprevisto, e conto com a sua companhia durante 60 minutos para músicas dos anos 60. Já a seguir chega mais um tempo de teatro com o segundo capítulo do pequeno folhetim radiofónico, A Cabana do Pai Tomás. Boa tarde! E até o próximo domingo. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone with the cold wind that swept into my heart, gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? In this wide world left for me to see, but I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the road. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashed she green and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. A handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shocked by the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance, and that was to run. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride, just as fast as I could, from the West Texas town of El Paso, back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my soul. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for the leader is strong, and I rise where I fall. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina good. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da